Nas Olimpíadas Especiais de Seattle, 9 participantes, todos com algum tipo de deficiência, alinharam-se para a largada da corrida de 100 metros rasos. Ao sinal, todos partiram, cada um dando o melhor de si para superar marcas e chegar ao topo. Todos, com exceção de um garoto, que tropeçou no asfalto, caiu rolando e começou a chorar. Os outros 8 que ouviram o choro diminuíram o passo e olharam para trás. Eles viraram e voltaram, todos eles. Uma das meninas com síndrome de Down ajoelhou, deu um beijo no garoto e disse: "Pronto, agora vai sarar." Todos os 9 competidores deram os braços e correram juntos até a linha de chegada. O estádio inteiro levantou e os aplausos duraram muitos minutos. E as pessoas que estavam ali, naquele dia, continuam repetindo esta história até hoje. Talvez os atletas fossem deficientes, mas com certeza não eram deficientes de sensibilidade, porque lá no fundo, todos nós sabemos o que importa nesta vida é mais do que vencer sozinho. O importante é vencer em equipe. No mundo atual, para manter uma equipe viva e competitiva, é preciso muita informação e conhecimento. Mas para vencer a corrida, é preciso mais do que isso. É preciso muita motivação. Esta sim, supera limites, quebra recordes e não somente leva ao topo, como também encanta as pessoas com o desempenho e os resultados. Uma lei é imutável na vida, onde palavras são palavras, explicações são explicações, promessas são promessas, mas só o desempenho, o resultado, é a realidade. A pessoa que aprendeu nesta vida que depende de si mesma para vencer, triunfa pela sua iniciativa. Lembro-me do jovem estudante de matemática que dormiu durante a aula e, ao acordar com o sinal, viu 2 problemas no quadro e imediatamente copiou, imaginando ser tarefa de casa. Já em casa, tentou resolver de todas as maneiras. Passou o final de semana estudando e, madrugada fora, conseguiu resolver 1. Afinal, ele precisava de nota na matéria. Ao apresentar na segunda-feira o problema resolvido para o professor, este quase caiu de costas, porque o jovem havia resolvido 1 dos 2 problemas considerados insolúveis pela matemática. E esta fora o tema de sua última aula. O menino não sabia que era impossível. Dormiu na aula, foi lá e fez. Existe um provérbio na China que diz que uma caminhada de 1.000 quilômetros inicia-se com o primeiro passo. Portanto, o que faz a vitória da equipe e do ser humano não é somente a chegada, mas cada passo, cada minuto em direção ao alvo. Afinal, a viagem deve ser tão boa quanto o destino. A tragédia é não tentar. O mundo está cheio de pessoas que só aproveitam metade ou menos do seu potencial. Achar que 99% está bom fez o fracasso de muita gente na vida. Marcou todos os gols do campeonato, mas no dia da decisão chutou o pênalti fora. A vida é uma maratona, mas os detalhes do dia a dia é que levam você à vitória, encantam os clientes e fazem a diferença.